Charter glided. Fontaine, nível 200, contato radar. Decolado, vai levando 1600. Desde meu zero da Elgo no 971. Brasília, 12425, alterna 2655. 3.0 direto meio da Tan 3.0.37. ML 18, livre pouso, pista 9-0, voo no 1-6-8. Pista está em identificação, problema tem nível de voo 360. Voo 1971, essa identificação, problema tem nível de voo 360. Cruzar nível de voo 200 autorizado para o Bridge. 971, após cruzar nível de voo 200 autorizado para o aeroporto São Bridge, Bravo Romeo, Índia Delta Echo. Chame Centro Brasília, 126 decimal 55 secundária, 124 decimal 25. baixa guarda. Número 37, estou cruzando de voo 200, autorizada por 83. Voo 1477, semicentro Brasília, 126 decimal 55, secundária 124 decimal 25. Tango Romeu, chame Centro Brasília, no 26 decimal 55, secundária 124 decimal 25. Modificado já no 242. foi direto à posição Chicote. O 1099, sempre repetir. O 1099, foi direto à posição Chicote. Chama o controle 198, grato, bom trabalho. Controle Salvador, trip 5219 na saída Arbor. 5219, contato para o 200, livre de restrição, desprezível. Ok, negativo, mantém então 3000 conforme a saída. E até conforme a saída 3000 até a 25ª. Eu não tenho condições de usar o tempo. Aguarde. Ah, pode subir. Passou 100 aí, tentando conter isso. Caso negativo, a gente retorna. Ei, grato. Brasília, 126, decimal 55, secundária, 124, decimal 25. 3081 no descendo centro Brasília, 126 decimal 105 secundária, 124 decimal 25. 4 ou no 5, repite. 5-4 no 5, chama agora Brasília, frequência 124-25, alternado 26-55. Ok, 27, repite. Ok, 27, chama agora Brasília, frequência 24-25, alternado 26-55. O 2096, Recife. O 2096, chama agora Brasília, frequência 26-55, alternado 24-25. Primária 126-55. Agora Brasília, frequência 26-55, alternado 24-25. comunicação. Mantendo desse voo 400 na posição da GEL, chama Brasília, frequência 126, decimal 55. agora Brasília, frequência 26.5, alternada 124 decimal 25. Autorizado subida ao 0 na